passamos a apresentar a partir desse momento. Conversa Semanal. Produção, edição, gravação e apresentação, J. Salvador. Olá, amigos. Aqui é J. Salvador para mais uma edição da Conversa Semanal. Esta é a 21ª edição. Espero que a semana de todos tenha sido muito boa. Espero que a próxima semana, ou a partir do momento em que começarem a ouvir este programa, tudo fique bem. E quero lhes dizer que este programa é produzido, editado e gravado a partir daqui, de São Leopoldo, na parte meridional do Brasil. Agradeço ao Fernando Scalabrini Paes, que bota um podcast deste programa lá no site Baixa Visão. E, na figura do Fernando Scalabrini Paes, desejo que sintam-se todos abraçados. Sejam todos bem-vindos a mais esta edição da Conversa Semanal. Nossos velhos são as nossas referências. As crianças, o nosso futuro. Fico particularmente indignado quando alguém desrespeita ou menospreza os velhos. Eles já tiveram sua cota de sofrimento. Não precisam passar por mais um, que é o desprezo. Os asilos estão lotados desse exemplo, o sofrimento do desprezo. Filhos que simplesmente esquecem seus pais no asilo. Mas e que tal quando pais e parentes deixam seus velhos à própria sorte, não no asilo, mas numa vila? Há, na parte norte de Gana, a parte mais pobre do país, um acampamento no qual estão as mulheres idosas esquecidas pelo mundo. Refiro-me ao mundo deles, os africanos de Gana. Essas mulheres idosas que encontram-se no tal acampamento foram banidas da vida, das famílias e dos amigos. Isto aconteceu porque alguém, em algum lugar, as chamou de bruxas. Lembrem-se que estamos falando da África. E essa é uma história que o mundo moderno prefere não ouvir. Os africanos, mais do que ninguém, são pessoas extremamente supersticiosas. Para qualificarem uma mulher, seja em que idade for, mas especialmente numa idade avançada, como bruxa, não lhes custa muito. Basta ocorrer algo sobrenatural ligado a estas mulheres, ou a alguma mulher em especial, para que esta fique definitivamente marcada pela família, os amigos e os parentes. Há muitas e muitas histórias tristes. Num dos casos, a sobrinha sonhou que a senhora de idade estava sentada sobre o peito dela, a sobrinha. No outro dia, coincidentemente, a sobrinha morreu de um ataque do coração. A anciã foi julgada culpada por ter poderes de bruxa e foi simplesmente abandonada no acampamento que lhes mencionei há pouco. Moram no momento cerca de 200 mulheres nesse local. É um local no topo de um morro. É tão inóspito, tão difícil de viver, que algumas mulheres simplesmente não resistem. Mesmo em idade avançada, mulheres precisam andar quilômetros e quilômetros para achar água potável. As casas não têm água, não têm eletricidade, não têm qualquer conforto. Lhes pergunto, mesmo assim, mesmo com todas essas crendices que existem no mundo, vocês teriam coragem de abandonar seus pais num acampamento para que eles vivessem a própria sorte? Pois eu não teria coragem de fazer isto. A mente humana é, no entanto, uma caixinha de Pandora. Não é possível, por mais que nos esforcemos, saber o que vai na mente de cada indivíduo. A primeira música que vou rodar nessa conversa semanal, ouvi na Rádio Continental quando ainda era estudante. O grupo chama-se Renaissance. A música, Carpet of the Sun. Já volto com essa edição triste da conversa semanal. Recebi alguns e-mails sobre a edição passada da Conversa Semanal. Fico muito agradecido por isso. E mais feliz ainda em saber que, coincidentemente, os que me escreveram gostaram da minha seleção musical. É como sempre lhes digo, sou um pouco egoísta nesse ponto e as músicas que rodo são exclusivamente da minha preferência. Ou bregas, ou chiques, são exclusivamente da minha preferência. A decisão do Equador em garantir asilo político a Julian Assange, criador do WikiLeaks, é, segundo o presidente equatoriano, uma ação que corresponde à defesa da imprensa livre. Ao mesmo tempo, um jornalista nos Estados Unidos foi acusado de comportamento não muito próprio e a justiça norte-americana garantiu a ele a possibilidade de ficar em silêncio durante as acusações que se lhe seguiram. Julian Assange deveria, quem sabe, conversar um pouco com esse jornalista para saber por que, ao contrário de Julian Assange, ele desejou ficar em silêncio. Em quase todas as histórias que acontecem envolvendo liberdade de imprensa, há sempre o contraditório. Em 2009, o presidente Rafael Correa mandou fechar por 3 dias uma emissora de televisão por veicular notícias contrárias ao seu governo. Ao longo do tempo, até hoje, inclusive, jornais têm sofrido tentativa de mordaça justamente por não concordarem com atitudes do senhor Correa. É fascinante essa história de saber que, num país onde o jornalista não pode falar exatamente aquilo que quer, haver o asilo político de alguém que, através de suas publicações, anarquizou com a vida de muitos outros governos. Tanto os Estados Unidos quanto a Grã-Bretanha ainda estão tentando extraditar Julian Assange para a Suécia, porque lá ele responde a crime por abuso sexual. Onde vai dar isso? É o que me pergunto. Enquanto isso, nós vamos ouvir com o Marcos Valle e a turma da Vila Sésamo, Alegria da Vida. E já volto com essa conversa semanal. Toda hora é hora de saber que esse mundo é seu. Se você for amigo e companheiro, com alegria e imaginação, vivendo e sorrindo, criando e rindo, será muito feliz e todos serão também. Todo dia é dia, toda hora é hora de saber que esse mundo é seu. Se você for amigo e companheiro, com alegria e imaginação, vivendo e sorrindo, criando e rindo, será muito feliz e todos serão também. Criando e rindo, será muito feliz e todos serão também. Serão também. Serão também. Esta é a conversa semanal, produzida e idealizada aqui em São Leopoldo, na parte meridional do Brasil. Convém lembrar a todos vocês que a feitura deste programa, a conversa semanal, é para mim uma terapia, uma espécie de catarse da minha vida diária, que não é e não tem sido fácil. Ao contrário de ir para os bares ou sair por aí fazendo não sei o quê, prefiro então produzir este programa e compartilhar com quem o desejar ouvir. Não trata-se absolutamente de uma edição profissional. Perdoem, portanto, as eventuais falhas, porque eu sei que elas existem. E não poderia ser diferente, porque é uma produção amadora. Mas a pergunta que se impõe é: o que é que a África tem? Há quem diga que a África representa a última fronteira de expansão econômica do mundo. Empresas brasileiras já estão indo para lá, mas não estão sozinhas. Investir na África, aquele continente atrasado e abalado por conflitos étnicos, pelo clima inóspito e pela fome, já deixou de ser uma ousadia. O rápido desenvolvimento social e econômico de alguns países africanos fez nascer um mercado muito atrativo para atingir mais de 1 bilhão de seres humanos. É para lá que estão apontados os olhos dos empresários do mundo. Boa parte das empresas brasileiras que têm demanda de exportação está identificando mercados potenciais para seus produtos. Tanto com vistas à venda de produtos quanto abrir escritórios lá, é o que constatam várias consultorias brasileiras. Mais de 60 milhões de pessoas consideradas de classe média despontam como potenciais consumidores, contingente que cresce para 100 milhões quando se somam todas as classes de consumo. Para empresários do Brasil, a África representa uma grande oportunidade, exalta Alexandre Teixeira, secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A Vale do Rio Doce, a construtora Odebrecht, a Petrobras, já perceberam a oportunidade que se deslumbra. Elas já conquistaram posições importantes nesse contexto africano e com elas levaram os fornecedores de suas cadeias produtivas. Mas a trilha deixada por elas não é única. Estão se instalando na África franquias hoteleiras, inclusive fábricas de calçado. E pensar que em Gana, mais especificamente no norte de Gana, há um acampamento exclusivo para banir do mundo, digo do mundo africano, mulheres idosas por causa de crendices populares. A vida é muito interessante, vocês não acham? Mas vou rodar agora para vocês uma música do Florida. Na edição passada, se eu não estou enganado, rodei uma música do Florida, que era I Heard You Were a Wild One. Pois agora, vou rodar outra deles, que é muito bonitinha. Pelo menos achei isso e gostei. Chama-se Blow My Whistle. Na música, eles estão tentando ensinar a alguém, especialmente a alguma garota, como aprender a assoviar. Já volto com essa conversa semanal. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode. And I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Full of damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look. Blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Here we go. Started don't even know she can get in it for the low. Told me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me soprano, cause girl, you can handle. Baby, with stars, so then you come up in bar clothes. Girl, I'm new, so when my Bugatti the same nose. Show me your perfect bitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm using, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it's no fish, you never lose it. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Here we go. While you working, I'ma lay back, don't stop it. Cause I love it how you drop it on me. Tryna let that whistle blow. Oh, yeah, baby, make that whistle blow. Oh, can you blow my Essa é a conversa semanal, minha terapia ocupacional, e eu sou o Jota Salvador, aqui em São Leopoldo, na parte meridional do Brasil. Todos querem copiar fórmulas de sucesso, mas será que uma fórmula aplicada a alguém pode ser reproduzida em relação a outro alguém? Portanto, não copie Steve Jobs, não copie Bernardinho e não copie ninguém. Tão logo Bernardinho começou a ter vitórias com a seleção de vôlei feminino, há quase duas décadas, parecia que uma pequena epidemia havia tomado conta das quadras brasileiras. Treinadores de todas as equipes da Liga Nacional passaram a ter explosões de raiva, à frente do banco de reservas. Xingamentos, ameaça de rasgar a própria camisa, faniquitos a cada erro do time, todos os trejeitos bernardinianos pareciam ter sido incorporados pelos técnicos de vôlei do Brasil. Nenhum deles, que se saiba, copiou outros princípios além dos faniquitos do Bernardinho. Coisas como os treinos exaustivos, a obsessão pelos detalhes e o uso da estatística para esmiuçar adversários. Chiliques para as câmeras e para a torcida pareciam ser suficientes para angariar simpatia, pareciam passar por ser obcecado pela vitória. Vitória essa que não viria caso os comandados e somente eles não cumprissem direito com sua parte. É claro, quer dizer, na dúvida, o erro é do jogador e nunca do treinador. Concomitantemente, o sucesso da Apple na última década parece ter provocado efeito semelhante em executivos de todo o mundo, pelo menos no que diz respeito à emulação do estilo Steve Jobs de liderar. A literatura light business explorou a exaustão, o jeito Jobs de comandar, criar produtos, liderar equipes, fazer apresentações de impacto e tudo mais. De uma hora para outra, ser autoritário, ser perfeccionista com bobagens e, por que não, até um pouquinho mau caráter, parecia justificar tudo em nome do sucesso. Mas essa ilusão talvez se desfaça mesmo antes de criar raízes e virar mito. A última edição da revista norte-americana Wired pergunta em sua reportagem de capa se a trajetória de Steve Jobs é uma inspiração ou uma advertência. A reportagem explica: embora busquemos copiar pessoas bem-sucedidas, a lição do Chairman Executive da Apple parece ser muito pouco dignificante. Viole toda norma de interação social ou qualquer norma empresarial que o separe dos seus objetivos. Steve Jobs, sabemos todos, destratava empregados, implicava com coisas pouco importantes e dava pouca atenção à própria família. Tudo em nome do sucesso. Tudo em nome da arrogância de achar que fazia tudo certo e que ninguém se lhe podia opor. A revista Wired pergunta se vale a pena ser Steve Jobs, dado o seu jeito maníaco de fazer as coisas. Aí se pergunta: será que a pretensa lição que a trajetória do Jobs oferece é muito diferente da de qualquer outro empreendedor? Não existe uma única forma ou uma fórmula exata para fazer as coisas acontecerem. Há receitas de sucesso e de fracasso para todos os gostos. Líderes carismáticos que venceram ou afundaram, visionários autocráticos que ficaram bilionários ou faliram, gestões participativas e duradouras, ou ainda, gestões abortadas em menos de um mês. É possível construir teorias de todos os tipos quando se examina a vida dos líderes bem e mal sucedidos. Sugiro, do alto da minha ignorância, que cada um, em sua trajetória ou de acordo com seus conhecimentos, seja exatamente aquilo que é, nem mais nem menos. O importante é que nessa vida cada um de nós faça a sua parte. E eu já volto com essa conversa semanal. Vou rodar para vocês com o maestro Rui Mauriti. E com licença, moço. Sou J. Salvador e esta é a nossa conversa semanal. Onde está o dinheiro? Como maior instituição de fomento da América Latina, responsável por financiar 27,6% de todos os investimentos feitos no Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, é uma espécie de ministério informal. Tal qual a Petrobras, que algumas vezes atua como leme da economia brasileira, o banco comandado pelo economista Luciano Coutinho tem poder não apenas para combater crises e retirar setores produtivos do ostracismo, mas também para catapultar empresas e, em alguns casos, patrocinar o nascimento de multinacionais. O poderio se torna ainda maior quando entram em cena os financiamentos de longo prazo, aqueles cujo processo de amortização ultrapassam 24 meses. Nesta modalidade, vital para a competitividade de empresas e para a feitura de estradas, portos, usinas hidrelétricas e outras obras de infraestrutura, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social reina sozinho. Simplesmente não há, dentro do país, nenhuma instituição que empreste dinheiro em condições semelhantes. Não é por desinteresse dos bancos privados. Nos países desenvolvidos, nos quais as taxas de juros são baixíssimas, eles são forçados a atuar no financiamento de longo prazo, até como forma de diluir o risco de suas carteiras de ativos. Já no Brasil, o cenário é completamente adverso. A taxa básica de juros, que baliza os empréstimos de um banco e que serve de piso para as operações financeiras no país, continuam entre as mais altas do mundo, apesar dos cortes recentes levados a efeito pelo Banco Central. Ao mesmo tempo, os bancos arcam com uma série de custos que aqui são bem maiores do que lá fora, especialmente com impostos, depósitos compulsórios e especialmente inadimplência. O resultado é que, para viabilizar um simples financiamento, os bancos privados já partem de uma taxa de juros muito maior do que as do BNDES. Enquanto a taxa de juros do BNDES anual fica entre 4,5% e 5,5%, a taxa dos bancos privados já começa a partir de 8,5%. Aí não há quem aguente. Mesmo que os bancos privados queiram, eles não conseguem arcar com isso. E depois, o BNDES se socorre quase sempre do Tesouro Central. O BNDES recebeu, no ano passado, cerca de 130 bilhões de reais como reforço de caixa para financiar operações de infraestrutura. Só para a Copa do Mundo de 2014, o BNDES desembolsará 33 bilhões de reais. E pensar que para a saúde e educação não tem dinheiro. Pois é, não são coisa que apareça como propaganda positiva do Brasil, parece, não é? E a essas tantas vamos nós. Por isso, vamos ouvir com H. Clare a música que se segue e que é Nothing at All. I hold you in my arms. know that you are mine. I know this love will be forever. It'll last for your lifetime. When I look into your eyes and I see into your heart, I see this love will Estou apresentando a Conversa Semanal. A Conversa Semanal é, como sabem, gravada aqui em São Leopoldo, na parte meridional do Brasil. Mas vamos a mais um exemplo de fortuna amealhada por conta de uma religião. O caso é o do Reverendo Moon. E o Reverendo Moon faleceu na Coreia do Sul aos 92 anos de idade. Ele faleceu por complicações por conta de uma pneumonia, segundo autoridades sul-coreanas. Teve uma vida pública até recentemente muito tumultuada e também muito ativa. No mês de março deste ano, ele promoveu um casamento coletivo para mais de 2.000 pessoas. No mês de julho, liderou uma atividade religiosa, um culto, para mais de 15 mil pessoas. Ele já havia deixado o comando das operações diárias de sua igreja, com sede na capital da Coreia do Sul. O comando ficou na mão de um dos seus filhos, e a gerência do Toshio Group, que atua nos ramos da construção civil, resorts, agências de viagens e também um jornal diário, para outro dos seus filhos. A fortuna amealhada pelo Reverendo Moon até os 92 anos de idade pode somar-se em bilhões de dólares. Tudo em nome da religião. E no caso dos ocidentais, as fortunas amealhadas são sempre em nome de Jesus. Sempre digo, Jesus que tem inspirado muitas pessoas ao redor do mundo, por diferentes razões, tem as costas muito largas. É por isso que em alguns momentos desacredito da humanidade. Como se diz, no entanto, que uma democracia é um bando de espertos dominando uma maioria de incautos. E justamente por isso vou rodar com Celso Blues Boy, que morreu no mês passado em Joinville, Santa Catarina, com a idade de 56 anos. Aumenta, que isso aí é rock and roll. Estava deitado, dormindo acordado, sem ter nada o que fazer. Liguei o rádio no meio da noite, o ritmo do som era pesado. Subi o volume e o vizinho gritou: aumenta que isso aí é rock and roll. Aumenta que isso aí é rock and roll. Na cabeça, parada que não dava pra ficar. O guarda noturno, as meninas da esquina, todo mundo que escutou, gritaram mais alto, ninguém segurou. Aumenta que isso aí é rock and roll. Aumenta que isso aí é rock and roll. Ouvi no rádio que a gripe aviária poderia ter muito menos mortos se algumas providências houvessem sido tomadas. Aliás, na saúde pública nacional é assim. É preciso haver uma tragédia para que alguém pense que alguma providência extra poderia ser tomada. O usuário da saúde pública é tratado como lixo. É tratado como ninguém, é tratado como um objeto qualquer. E quando essa situação vai mudar, ninguém sabe. Acho até, aliás, que nem o Jesus, esse, no ombro do qual Todo mundo deposita suas esperanças, inclusive pecuniária, não sabe. Enquanto isso, nós que precisamos dos serviços da saúde pública, continuamos sendo maltratados e muitos de nós morrendo nas filas. O secretário nacional do Ministério da Saúde reconheceu que as mortes havidas por conta da gripe aviária poderiam ter sido menores, pelo menos a metade, se houvesse a distribuição do Tamiflu em larga escala. O Ministério da Saúde ficou impondo condições para a vacinação das pessoas contra a gripe, ao invés de criar um plano racional e estratégico de imunização. O que é que a gente faz com esse tipo de pessoa? Pessoas que reconhecem haver matado milhares de outras pessoas por incúria administrativa. O que é que a gente faz com elas? Matá-las é pouco. O bom seria se a gente pudesse matá-las umas 10, 15, 20, 30, 50 vezes e ainda assim seria insuficiente. Como temos acompanhado pelos noticiários, muito mais que o dinheiro gasto com a compra do Tamiflu se esvaiu pelos ralos da corrupção. Diante disto, fazer o quê? Enquanto todos esses problemas acontecem, o Tesouro Nacional despeja bilhões de reais na estrutura financeira do Banco de Desenvolvimento Econômico Social. A saúde e a educação, onde é que estão? Para onde vão? São esses erros de prioridade que me fazem ter vergonha de ser brasileiro. É claro que investir em infraestrutura se faz necessário, mas acontece que sem saúde e educação, as pessoas não têm nem como usar a infraestrutura construída. Para aliviar um pouquinho a tensão, vou rodar com Cooling the Gang, o grupo do seu Michael Cool, Get Down on It. Já volto com essa conversa semanal. Get down. What you gonna do? Get your back. by standing on the wall. Get your back up off the wall. Tell me, baby, how you gonna do it if you really won't take a chance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. Listen, baby, you know it. Oh, when you're dancing, yeah, you show it. Muito mais eu teria a dizer, mas nós já estamos em 57 minutos de programa, de formas que vou ficar por aqui. Agradeço a atenção que todos tiveram para comigo, os aguardo na próxima semana e vou deixar rodando com vocês, com Débora Blando e Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Enquanto isso, lhes digo bye bye. wherever I fall. You say it.